Eco Alternativa, e alternativa, por gentileza. Voz 328. Frisado táxi, à direita, Índia, ponto espera, chame novamente, ajuste 019, chame 6219. Chama, obrigado. Ó, Salvador, após lançamento, azul, pode iniciar? Sim, coordenando com a equipe de sala após o Ego 620 avião que inicia na 01. Autorizar o segundo 26. Aqui ele reduzia a esquerda do segundo 26. Alfa Eco Hotel. Ah, sim, o que é tal, prossiga. Alfa Eco Hotel, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 04. Alfa Yankee Hotel, autorizado início do reboque no pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio 1. Ok, autorizado, chamará para ingressar o pátio principal, Alfa Yankee Hotel. Azul 526, confirma a proa que irá manter. Agora vai manter proa 270 e após vai cruzar 240. Sete, informação de tráfego, azul 5126. 11 horas, 30 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 960 em descida até 080. Sete, tráfego azul 5126. Em 5972, está para nível de voo 050, que é negar no 019. 050, com 1019, 597, 3. Azul 5126, vai alerta? Aguarde. E o 5973, informação de tráfego, 2 horas, 30 milhas, rumo a oeste, cruzando o vídeo 080, subida para o 360, eco 190, da Azul. Centro tráfego, 5973. Oxonânia 225, chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 0, retorno no 28, decimal 8. 260, 288, centro Recife, chame 6225, buraco, bom dia. 5226, vai Alefa. 7, vai Alefa, 5126. Presente, Alefa, 5126, grato. Ponto para o pronto, Antônio. Fechando M211, autorizar alinhar e decolar piscina 0, vento 150 graus, 102. Alinha e decola 621. Salvador Gol 963, portátil 147. A bordo alterando Campinas com 4 horas. Tipo 963, inicialmente autorizado o táxi através da posição 0612. Autorizado até através do 612, vou 1963. Retiração do sequenciamento, curva esquerda, 320, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 020, limite radial 280 de Salvador, 5973. 01, POB 75, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna galeão. Graças. Centro 5 no 72 para 2000 pés, utilizado o sinal do procedimento LSX3, reposto habilitado no localizador. 2000, reposto no localizador, está aqui. 5 no 73, para 4000 pés, reduza velocidade para 2009. 4000, reduzindo para 2009, 5973. 7 standards, o 4958. Azul. 5958, de Salvador Push Control, de Santos Patrulhavo 060, Penetra 09. Sambalo 6024958. Azul 2775, estabilizado. Azul 2775, chame o turno no 8, decimal 95. 205, bom dia. Quanto espera? Quando nós chamamos novamente, ajuste no 0 no 9. Autorizado, até ponto 0101-963. Ponto espera pronto, até ponto 201. 228, azul 520, bora. Controle Oxa 6211, bom dia. Oxa 6211, contato radar, suba para nível de voo 360 de aceita São Voo. 360 São Voo, autoriza Leda. Leda, Oxa 6211. Vando Leda. Tá, do vento 1.600 graus, 089, alto 20 pouso, descendo a zero. Fecha, é, pouso atualizado. Chame 6211, decolado os 32, chame agora o controle, 120.8. Alfa Yankee Hotel, solicita ingresso para o pátio principal, posição 04. Gente, autorizado, chame a término, calçada na 04, Alfa Yankee Hotel. Alfa autorizado, chamar a parte Alfa Yankee Hotel. Salva 362, eu ligo a vista direita, Alfa Kilo, pátio 3, Santa do Sinalizador. Direita, Alfa Kilo, pátio 3, Azul 2775. 597, tráfego avistado, vento no 50 graus, 089, 00, pouso, pistão no zero. TV pouso, nova zero, tá, 3, zona 7. Dispatches, 2000, clear ILFM X-ray, airport established, 04958. Oxiana 2-1, chame o centro Recife, frequência 28.35, alterna no 23.8. Oi, confirmando a frequência, gentileza, 2835. Afirmativo, 128.35, alterna 123.8. Obrigado, 621. 5973, chame o turno no 8.95. 1895, obrigado. Aí, Salvador, aí o 5973 estabilizado no ILS X-Ray. E o 5973, prossiga, número 2, aguarde pista livre, ajuste no 09. Guardando pista livre como 2, 5973. Azul 4201 tem condição 530 pela torre decolada imediato. Afirmo. Ali mantém inicialmente. Ali mantém a sua posição. Tana 3597, solo 38 já livrou. Chame agora o solo no 21 do sol 9. Solo agora, obrigado. Tá pronto, ponto de espera 101963. Gente, vamos 963, mano. Tem um ponto de espera. Troca lá, então. Airport after the localizer, Azul 4958, confirm 2NH. 2NH, Azul 19. 1019, Azul 4958. Seguição, Azul 4601. Fechando para check no 50.07. Certo. Chame agora o controle instalador no 20.8. 208, bom dia, obrigado. 4.0, meu lucro. Era. Eu sou 4.0, decolado, seu voo. Azul 4.0, bom dia, contato radar. Mantenha o nível de voo 3.4.0, está autorizado, valido. Ok, 3.4.0 direto, valido, vai presente. Azul 4.0, obrigado. Contact power frequency 18.195. 118, that's phone 905 to 4905 east. Salvador Tower to 4958, the Sunflash, Alaya Island. Romeo 10. Julian approach, I will patrol and evacuate the Canadian 1019, Azul 4958. This is approach, Azul 4958. Clear to Airway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Where is Airway 1024, por informação agora recebida da operação do Galeão, está suspensa as operações lá, devido à meteorologia, e praticamente todas as aeronaves lá estão já partindo para a alternativa. Sua intenção de continuar o voo ou vai tomar alguma outra providência? Eu vou continuar o voo. Tudo certo, aguarde, estou podendo por cento. Também tem um tempo à espera, o centro está em coordenação com o CGNE, porque ele tinha suspendido as decolagens devido já também ao acúmulo de tráfego lá por conta da condição, que é mais um minuto. Ok, é o seguinte, eu mais 5 minutos de espera, senão vou ter que voltar para abastecer de novo. Ok, estou aguardando a coordenação do centro, caso seja necessário, vai retornar ao pátio. Após o pouso do avião nacional, vai retornar para o pátio. Você está no controle? A cabeceira. E estou recebendo uma coordenação do centro aqui, só um minuto, aguarde. Ok. Só solicito para o senhor confirmar a sua alternativa e a decolagem fica a seu critério. Quem se quiser decolar, já sei que a pista for liberada, vai ser autorizado. Confirmo. Fernando é Campinas e o secundário é Confins. Ok, Campinas e Confins. Suficiente, o senhor consegue ver a decolagem? Afirmativo, agora sim. Está em área, Matheus, pista no zero. On 4201, nós chamamos de centro Recife, na frequência 128.35, alternativa 123.8. 2835, 238, azul 4201, obrigado, bom dia. Alô. Bom dia, contato radar, manter o nível de 360, está autorizado o Valeda. 360, Valeda, voo 963. O centro Recife não autorizou o 380, solicitou que se mantenha o 340. Fez o 340, 963. 6449, desta via para 2003, o ajuste 1099, autorizado em Electric Fair, reporte estabilizado. Via 2000, portarão 649. Zona 963, chame seu 36 na frequência 122-35, alternativa 123-8. 12235, alternativa 123-8, 1963. Salvador 1649, solicita uma curva à esquerda aqui após o volante externo, devido a uma pequena formação entre pelo e duna. Você saiu de fazer o no seu corpo? Não, negativo. Está autorizado dois dias. Tem, vai realizar o desvio aqui então. 1649 com referências visuais agora. Tá voando na pro do PROM 85 e após esse ano para interceptar sinal. Se prosseguir para o número 710, a gente chama 099 e reporte visual, sabe? Gente, prosseguindo 1709, ajuste 649. Pela 649, chame torre na frequência 1895. 295. Oi, Salvador, bati 649, da boa visão com o zero. Pelo 649, autorizado por ele, pistola 0, vento 180 graus, 109. E repouso 649. 49, solo 04, táxi direito, chama 121, decimal 9, solo. 209, obrigado. Salvador, Rio 5973. Sim, lá é o 3 com o senhor. 310, Recife. Autorizado, Recife 330, nível aqui, negativo 310, autorizado 330, via 317. Decola 10, esquerda, 6 da Puca, Jamo, transição Aru, aciona 5534, controle 20, decimal 8 na saída. Puca, Jamo, Aracaju, espera curva esquerda, 5534, transponder, confirma o controle. Controle 1, 20, decimal 8. 208, decimal 3. Deixar o acionamento. Vai chamar quando estiver próximo, 5973. Patango Golf Kilo Oscar, bom dia para identificação. Hi guys. Patango Golf Kilo Oscar, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém condições visuais e após para a descida. Passarei para a descida. Tango Mike Foxtrot, bom dia. Tango Mike Foxtrot, bom dia, mantenho condições visuais, aposto para a descida. Manda lá para a descida, o Mike Foxtrot. O Oscar, está no ponto ideal. O Oscar para 5.500 pés, o ajuste em Salvador no 099. Ele quer Salvador no 099, que 5.500. 5.500, bom, que a melhor descida, o Mike Foxtrot CA. Mike Foxtrot CA para 5.500 pés, ajuste na 019. 5.500 pés na 019, ajuste Mike Foxtrot CA. Autorizado, alinhada, decolar, pistão zero, vento 1, 80 graus, 1 0 mais. 4517, decola as 22, chama o controle de frequência 120218. T597, bom dia, contato radar, cima 0360, via Sky Down, voo 1. Bom dia, via Eletro. Eletro, fantástico.